queria agradecer primeiramente a Deus Pai Todo-Poderoso, que põe ar nos meus pulmões e me dá sabedoria para eu conduzir minha vida e enfrentar todos os obstáculos. 2013, atitude consciente, disco 3, 10 anos de caminhada, Vidal, Godines, Zóio e Juninho. O respeito é valioso, mas ele não se compra. Um beijão pra toda a minha família, minha mãe Dona Cida, meu pai seu Vidal, minha mina Fran, minha irmã Sara. Um salve pro meu truta índio, é nóis, Coringão na fita. E aí Fer, Veraldo, Pudim, Grilo, Batata. Salve Renan, Mão Negra. E aí Enaldo, salve Gazela, Dan, Pica-Pau. Salve pra minha quebrada, Tropical. E aí Nené, Mariana, Dioguinho. Salve Mosquinha, Maico Ney. E aí Halle, Firmeza. Salve Vinícius, Danilo. Salve Cleitão, Renan, Renato. Salve Alessandro, Nenê Branco, Claudinho. E aí Fofo, e aí Zoom. Salve Serginho, Demônio. E aí Walter Júnior, é nóis irmão. Thiago Cabeleira, Diegão. E aí Ednei, e aí Caruncho. Salve Juninho, Matias. E aí, John, é só bandido envolvido. Salve, Lecão, Alessandra. Salve pros mano lá do meu trampo. Vino, Sassá, Anderson, Sidão, Robson e Danilo. Salve pros Aías e pra todos os mano que cola na Cauana. Salve pra todo mundo que cola no Bar do Contorno. Salve Pensamento Racional, Rajada MCs, Foras da Lei, Verso Agressivo. Salve Manifestação Criminal, Família DPQ, Mandamentos da Rua, Conexão do Gueto. Salve Tiagão, salve KG, DJ Papaléguas. Salve Marquinho, Miliano, Morcego. E aí Seu Zé, salve Marquinho, Giovanni. Um beijo pra minha finada avó, Dona Damasa. Meu finado avô, seu Casimiro. Minha finada irmã, Sirlei, descanse em paz. E aí Chus, tá com Deus, irmão. Finado Ricardinho, finado Dineizinho, finado Gordinho, Jefferson. Finado Fogo, Ferrugem. Finado Andrezinho, finado John. A todos que se foram, minhas sinceras saudades. E aos familiares, meus sentimentos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Primeiramente, Deus, que me livra dos espinhos da vida. Minha família, minha esposa Kelly, meu filho Fábio, minha avó Dona Maria, minha mãe Dona Olira, minhas tias Luzia, Terezinha, Almira, minha tia Daia, meu tio G, meus primos Jorge e Leandro, e aí Leonardo, Daniel, José Augusto, Johnny, Rafinha Pacá, Vá, Jutica, Chorão, Gustavo, Patrícia, Pernalonga, Serginho, Serginho Mambo, Eduardo, Gauchinho, Renan de Mamborê. E aí Severino, não esqueci de você não, mano. Leandro Carijó, Denis, Tiaguinho do Copacabana, Eltinho, Evinho, Luquinha Zói de Burca. Salve os mano da comarca de Campo Mourão, Tiago Proença, Iorra, Leandrinho, Valtinho, Juninho Euripes, Roger, Elias e Wilson Miguel, da Penha de Cruzeiro. Luquinha, na Penita de Itajaí. Salve os menor do Sesc de Campo Mourão. Os mano na cadeia de Piabiru. A pior prisão é a da Mente. Salve as quebradas de Piabiru. E aí Nando, Juliana, Lília, Coruja, Dama. E aí El, meu parceiro. Salve os mano de Umuarama. E aí Mão, do Branco, Lagoa. Os mano que sempre apoia a gente aí. Rap é foda, Playboy escuta, não entende. Dedel, João e Nadine, João Negão, Tonel e Jéssica, Dudu Grafite, Bug, Vardão, Facção 288. Um forte abraço a todos que partiram pro plano espiritual. Meu finado avô Valentino, finado Indião, Valarine, finado Clebinho, finado Luiz Guilherme, Sorriso. É morrendo que se vive para a vida eterna. É nós que tá, atitude consciente. 2013, morte aos inimigos e seus seguidores.